Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Sudden the colors, me and I see peace. Not as a sword, but as a candle. My legs were like frogs in bubble green blisters. I was a dog or a calf, licking the Eucharist with my bride back lake. Tigress fiber blooming, shining like daffodils. The clouds scud along the wires, left trailed hawk. Moth-like your eyes, the tender antenna. And curious your face, but even song. Whilst the dwarves offer big faces, clipped cracked songs, dreaming of hey-ho. The old grey mare is dead, she died in the pantry, whistling for dead Dixie. A black ship sucked her soul and took her to that good old time. Armageddon music, eclipsed by words. I woke up this morning with pieces on my mind. The huge tree bubbles in its arms on long processions. I kill the kings of cover, the babies in soap paradise, a pure glass in the cactus smile of the Madonna of chandeliers. And I do believe, and I don't believe, and I do believe, and I don't believe in the ghosts of your eyes that call to me from trees. In the muddy distances, there's black ships in the sky. Black ships in the sky, and black ships in my eye, and black ships in my eye, and snakes borrowed from the sky. Podcast número 18 do blog Drogaria de Música. Início com Current 93, com o tema Black Ships in the Sky, do novíssimo álbum Black Ships Ate the Sky. Voz de David Tibbett, fundador do projeto, que nasceu no princípio dos anos 80 em Londres. Emissão repleta de novidades. Avanço para Scale, novo álbum de Matthew Herbert, participação inevitável de Danny Sicilian, com a faixa Moving Like a Train. Thank you. Like a moving train. Ritmos eletrónicos a invadir a drogaria, atrás os londrinos Hot Chip e mais um álbum de 2006, The Warning, lançado pela DFA, editora de James Murphy, sediada em Nova York. O tema chama-se Over and Over. Sigo com sons vindos de Boston, com Keith Caniff, que assina sob o nome Ilius. Avanço para Angia, lançado este ano pela Type Records com Coast Off. batidas underground com Burial, primeiro disco, homónimo, dubstep vindo de Londres, de onde mais poderia ser. O tema apresentado chama-se Southern Comfort. E antes de finalizar, destaque para o segundo ato do Superbock Super Rock, quarta-feira, dia 7 de junho, com Franz Ferdinand, Deus e Editors, e quinta-feira, dia 8 de junho, com Pharrell, entre muitos outros. Na terça-feira, dia 13 de junho, Ryuichi Sakamoto e Alvanoto apresentam Insan no Coliseu. Quanto a atuações em formato DJ set, o destaque vai para sexta-feira, dia 9 de junho, com Derek May e Munk no Lux. Final com Rubsad Pop para o verão que se aproxima, vindas de Inglaterra, Brighton, The Pipettes com Pool Shapes. Até à próxima terça-feira.